O assunto a ser colocado aqui hoje é desencarnes ou mortes violentas. Mortes violentas. O que que uma morte é violenta? Quando que uma morte é violenta? Ou é num assassinato, digamos assim, com um tiro, é uma morte violenta, com uma facada, uma paulada. Quando alguém agride uma outra pessoa e realmente mata. Numa batida de carro, geralmente é morte violenta. Na guerra, nas guerras existe uma infinidade enorme, né, de mortes violentas. E todo mundo deve se perguntar o que que acontece, né? Como é que funciona quando existe aquilo que se chama de desencarne violento. Então, para cada caso de uma morte violenta, existe uma explicação. Nós não podemos assim classificar, vai acontecer isso com tal pessoa, ou se aconteceu com tal pessoa, deu isso, vai acontecer aquilo ou outro. Tudo depende, aqui, tudo aquilo que a gente vai ler aqui, porque são coisas importantes, não dá para explicar mesmo, né? A gente lê e explica aos poucos, né? Dependendo, tudo sempre dependendo da elevação espiritual e moral da pessoa, do ser encarnado. Tem tudo a ver, gente. Então, iniciando. Cada caso de desencarne, violento no caso, é um caso. Nos desencarnes violentos podem ocorrer os seguintes coisas, o seguinte fato, no caso. No caso do espírito não perceber que desencarnou e continuar tentando viver como encarnado. Ele, digamos assim, ele sofreu uma abrupta separação do corpo físico e ele fica ao esmo, fica assim, digamos assim, sofrendo, digamos, às vezes as vicissitudes da sua vida que passou, sofrendo até a própria decomposição do seu próprio corpo, mas ele, de repente, não tenha sido uma pessoa assim tão ruim e tal, com um grau de elevação moral média, ele vive na erraticidade, procurando um, procurando outro, vê que nunca consegue um certo esclarecimento, e com o tempo, com o passar dos meses e alguns, às vezes, de alguns anos, eles recebem algum esclarecimento, pois nós nunca estamos sozinhos. Apesar das vezes essas pessoas, esses seres perispirituais, estarem achando que estão sozinhos, eles nunca vão estar sozinhos. Pode ocorrer também o seguinte: ficar psicologicamente preso ao momento do desencarne, ou seja, num grande sofrimento por tentar evitar o que vai acontecer. Nesse caso, ocorre como uma fixação do pensamento naquele momento e o espírito fica preso num processo de perturbação e sofrimento. O que que acontece? Às vezes, quando a pessoa pensa e ele prevê o final de sua vida, ele se fixa de tal forma, o pensamento dele ao corpo físico dele, que não consegue fazer com que a equipe espiritual desenvolva aquilo que chamamos de corte do cordão de prata. Então, o que que acontece? Esse espírito, ele vai ficar, às vezes, meses, quem sabe até anos, preso ao próprio corpo físico, por ele estar muito, muito ligado fixamente, psicologicamente, né, preso naquele momento do desencarne. É um dos problemas que pode acontecer. Pode acontecer também que notar que desencarnou e ficar confuso. Isso é normal. As perturbações são normais no momento do desencarne. Alguns tentam viver materialmente, novamente, viver na matéria, mas já se reconhece espírito, até que assistente já se reconhece um espírito. Ele tenta viver na matéria, mas ele já sabe que ele é um espírito. E isso acontece, ele fica hiperambulando, ele mesmo sabendo que ele é um espírito. Esse já um pouquinho mais evoluído, ele consegue, às vezes, ver os outros espíritos, ver aquele que foi seu inimigo, aquele que foi seu amigo, até que a assistência espiritual seja possível. Então acontece isso. Em certos casos, onde a elevação moral e espiritual da pessoa que desencarnou é extremamente, digamos assim, generosa, então esse ser que desencarna, esse espírito, numa morte violenta, ele pode adormecer e ser atendido diretamente em postos ou instituições de socorro no plano espiritual, e ser despertado suavemente e esclarecido. Isso acontece quando? Quando se tem merecimento, gente. Quando se tem merecimento. Vocês perceberam que tudo depende da elevação moral, ética e espiritual de nós seres encarnados. Se um bandido, ele levou um tiro, o que que acontece? O corpo cai, o perispírito, ele fica meio abobalhado assim, ele é logo começar a ser, digamos assim, grotesca, ele logo começa a ser vampirizado por outros que não gostavam dele, outros desencarnados. E é levado em colônias espirituais que são lá no umbral. Esse é o espírito malvado. Uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre fez o bem, um pai de família, uma pessoa que sempre fez, digamos assim, coisas elevadas, que nunca se meteu com rixa, que nunca se meteu com briga, enfim, um cara que sabe o que é certo, o que é errado, uma pessoa que sabe, digamos assim, saber, sabe conversar, uma pessoa de bem. Bom, já falei tudo, uma pessoa de bem. Acontece isso. Uma pessoa de bem. O que que acontece? Simplesmente ele adormece no momento exato. E logo aparece instantaneamente uma equipe de socorristas especializados em cortar. A gente chama de cortar, mas o certo é desatar o cordão de prata que liga o perispírito ao ser físico. Ao ser físico aqui, que é por aqui assim o cordão de prata. Tem mais possibilidades, mas nós pretendemos, no geral, que todo desencarnado passa por um processo de perturbação espiritual, que pode, através da elevação ou não elevação espiritual, durar minutos ou séculos, tudo dependendo da espiritualidade da criatura. Em alguns casos, como nos suicidas, que também é uma lei, é uma lei contra, digamos assim, a supremacia divina, né? Que tu está, digamos assim, cometendo dois crimes. Um é matando uma pessoa e outro é acometendo contra você mesmo, contra ti próprio. Então, por ação da lei de causa e efeito, ele fica, vejam bem o que acontece com os suicidas, ele fica ainda muito impregnado entre o perispírito e o corpo físico, fazendo o espírito sentir com muita intensidade o processo de decomposição do corpo físico. Isso aqui é quando acontece que a pessoa ela não consegue se desligar, quase que nada, praticamente nada, e ela sofre, inclusive, isso aqui é meio bárbaro a gente falar, né, aqui, mas é aquilo que acontece. Ele sofre todas as as impressões, todas as dores de, digamos, daquilo que faz no Instituto Médico Legal, de uma autópsia, tudo isso ele vai sofrer. Ele vai sofrer tudo isso como se ele estivesse ali preso. Ele vai sofrer no enterro, ele vai sofrer mais ainda emocionalmente, no momento em que ele despertar um pouquinho e perceber que ele não resolveu o problema dele com o suicídio, ele não resolveu o problema dele, de modo algum. Ele vê a família toda desesperada pelo ato que ele cometeu, ele vai ser enterrado e ele vai lá para dentro junto. Para dentro do seu caixão, junto ou no lado de fora, preso pelo cordão de prata. Por quê? Porque não era hora dele desencarnar. E ele só vai ser se livre. Assim, existem literaturas que, principalmente Manuel Filomeno de Miranda, que nos seus livros sobre obsessões e sobre essas coisas, que fala sobre essas mortes violentas, acontece o que? Esse ser desencarnante por suicídio, ele só vai conseguir se libertar novamente do seu corpo físico mais ou menos na mesma época em que era previsto mais ou menos o seu desencarne de maneira natural. Para vocês verem, alguns podem demorar 10 anos, outros 5, outros 2, outros que foram bons, mas que se tornaram de repente suicidas por algum motivo de doença, digamos assim, mental. Bom, esses têm alguns atenuantes, é claro que têm atenuantes, eles não vão sofrer as mesmas consequências, mas eles serão também, digamos assim, cobrados pela sua atitude de suicida. Então, o caso das mortes violentas, se vocês pegarem um livro dos médiuns, ou pegarem um livro dos espíritos, tem lá mortes violentas, né? Desencarnos violentos, que é muito mais interessante do que eu estou falando aqui, né? Porque lá realmente explica com mais detalhes aquilo que ocorre quando acontece esse tipo de coisa, certo? Obrigado.